boa noite para quem é de quarta-feira e uma boa tarde para quem é de domingo. Esse é o programa Lixeirinha da Rádio Unifran FM, de número 40. 40 edições no ar já. Talvez possa fazer com que o programa de hoje seja especial, né? Assim como todo programa é especial e vai crescendo. Eu percebi que o programa tá cada vez melhor porque os fãs costumam me assediar na rua e não consigo nem ir no supermercado, mas... Mas então a gente tem que fazer jus a isso, né? E... Tipo, ajoelhou, tem que rezar, né? Então, o que faz o programa ter esse diferencial talvez seja o conteúdo mesmo, né, em si. Muito embora o programa tá sempre mudando de formato e tudo mais. Bom, semana passada eu toquei aqui no programa Devotos do Ódio e ofereci pro meu amigão Geleia, Punk. E trocando uma ideia com ele, assim, ele me lembrou das bandas antigas de Franca. E a gente falou sobre o Sonoridade Caótica, que era uma banda punk que ele tinha na década de 90, eu acho, não sei. Talvez final da década de 80, isso aí eu não vou saber mesmo. Daí ele me mostrou um site, que é o SoundCloud, onde tinha muitas músicas ali do Sonoridade Caótica, que o Podrão tinha subido pra internet, pra disponibilizar pra galera. Pra rapaziada em geral, como diz o André Canto. Aí, aliás, um abraço pro Podrão. Monstro sagrado aí das antigas, né? Então, como o programa Lixeirinha é um programa propício pra isso, pra abrir espaço pra bandas e todas as outras coisas que vocês já estão mais acostumados que eu, talvez. Afinal, minha visão aqui é panorâmica, né? Então, as críticas são muito bem-vindas e sugestões e pedidos. Aliás, essa música de fundo aqui, que é Stereolab, eu só deixei até hoje porque o pessoal gosta, assim, é uma coisa que, quando conversam comigo sobre o programa, sempre mencionam, assim, né? Bom, eu pedi pro próprio Gelé escolher uma música dessa banda afinada dele, que, aliás, ele comentou que talvez voltem a tocar, assim, o Xuxa, que era baterista ou alguma coisa, não mora mais no Brasil, mas se porventura ele estiver no Brasil, eles provavelmente vão se reunir e tal. Então o Gelé escolheu uma música e eu escolhi outra música. A gente vai ouvir na sequência aí duas músicas do Sonoridade Caótica pra começar o programa de hoje. Que tá bem especial, se fosse você não saia daí. Daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha. Este programa. A mente foi enviada. Não temos controle da situação. Pessoas que vendemos por nada. Pode comparar a sua inteligência. Deve ter perdido pelos outros da cidade. Pode comparar a nossa esperança. Ele está perdido na nossa segunda humanidade. Esse programa Lixeirinha, por exemplo, ele vive mudando de formato e acho muito mais vantajoso quando a gente tem a mente aberta e e tá sempre mudando, tá sempre em constante. Não era Heráclito que falava isso, que a gente nunca pisaria no mesmo rio do outro. Ai, cale-se, cale-se, cale-se, você me deixa tão... Olhe para cima, você vai ver. Ela em cima está concentrado o poder. Olhe para baixo, você vai ver. O povo massacrado, cansado de sofrer. Criei a solução pro problema da nação. Eu quero mais de competente no poder. Precisamos nos conscientizar. Tire as armas que estão em nossas mãos. Temos que proteger. Nessa terra da mar. Temos que proteger. Nessa terra da mar. Estamos de volta com o programa Lixeirinha. Eu sou o Tuizinho. E a gente ouviu Sonoridade Caótica, a banda do meu amigo Geleia. A primeira que a gente ouviu foi Rumos Incertos, escolhida por ele mesmo. E a segunda foi uma que eu escolhi, chamada Vidas Marcadas para Sofrer. Bom, e agora eu gostaria de tocar aqui uma música que, pelo que eu entendi, foi feita pelo meu amigo Arthur Suca e um tal de Cassiano Arcolino, não sei quem é. Daí eu pedi pra ele me dar algumas informações. Parece que é uma música que foi feita pra um jogo de videogame, assim. Bom, eu vou ler aqui o que ele escreveu, que talvez dê pra entender melhor do que eu ficar tentando explicar. Fizemos essa música para ser o tema inicial do jogo Gustavo's Adventures 2.5, que está sendo produzido pelo GKD, Gustavo Kern Domingues. O jogo é feito no RPG Maker, a versão 2.3 saiu em várias revistas de games do país. O jogo fez um certo sucesso na época, porque, salvo o melhor juízo, foi o primeiro de humor feito no RPG Maker em português. Aí tem uma conclusão aqui que diz que, a quem pode interessar, o GKD também é conhecido por ser administrador de um fórum de humor e putaria chamado Vaca do Demônio. Pelo que eu entendi aqui, eu acho que essa música foi feita para um jogo de videogame. Eu espero que todo mundo goste e eu volto daqui a pouco com mais Lixeirinha. Não saia daí, saia daí, saia daí, saia daí, saia daí, saia daí, saia daí, saia daí, saia daí, saia daí, saia daí, saia daí. Gustavo, pra mim. Lixeirinha. Ok, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3. Eu sou o Tuizinho. E a gente acabou de ouvir aí a música Gustavo's Adventures Theme Song, do meu amigo Arthur, do meu xará, na verdade, né? O Arthur Suca. E aproveitando a pilha, amigos e tudo mais, gostaria agora de tocar aqui uma versão inédita, a versão oficial, original da música Você e Meus Brinquedos, que o Cassino Monterrey regravou. E essa versão é caseira, assim, gravaram em casa mesmo. Mas já dá pra ter uma ideia de como é essa música. Aliás, um abraço pra ele, pro Leandro Tomate, pro Machola, os compositores da música original. E um abraço também pro Rochinha e pra todo o pessoal do Cassino Monterrey. Eu costumo dizer que é uma banda legítima de rock and roll. Porém, repetindo, a versão que a gente vai ouvir aqui não é do Cassino Monterrey, mas sim a versão original do Machola e do Leandro Tomate. Tá legal? Daqui a pouco eu volto com mais lixeirinha, não sai daí. Então tá, vai. cheia. Manda um beijo no Michelinha. Segue sua saga, me deu com o Jonathan. O Tuzinho é mainstream. Isso nem é tão ruim assim. O Tuzinho é mainstream. Isso nem é tão ruim assim. Nunca cai no conto do vigário. Nunca deixa o seu mal ligar. O Tuzinho é mainstream. Isso nem é tão ruim assim. O Tuzinho é mainstream. Lixeirinha! Ow! Ow! Ow! Ow! Ow! Ow! Ow!